eis-me aqui, Senhor, teu adorador, porque só por tua graça, poder e amor, me fizeste bem mais do que vencedor, me escolheste, me ungiste a ser rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Teu chamado ressoa em mim, teu clamor vai queimando meu coração, por tocar e marcar nossa geração. Fortalece meu ser, capacita-me a cumprir teu querer e trazer nossa nação aos teus pés, Senhor. Trazer nossa nação aos teus pés. Teu chamado ressoa em mim, teu clamor vai queimando meu coração, por tocar e marcar nossa geração. Fortalece meu ser, capacita-me a cumprir teu querer e trazer nossa nação aos teus pés, Senhor. Trazer nossa nação aos teus pés. Nossa geração. Fortalece meu ser, capacita-me a cumprir teu querer e trazer nossa nação aos teus pés, Senhor. Trazer nossa nação aos teus pés. Soberano chamar.